Portal do Arrocha. Alô, minhas gatíssimas manas, a Forré, a melhor de Feira de Santana de todo o Brasil. Pois vai saber notícia minha em todo canto da cidade. Tu vai chorar.